Primeira coisa que nós vamos ver, Réveillon é uma palavra em francês. Se alguém sabe ler em francês, pode ler. Réveilleur, não sei, deve ser isso. Que significa despertar. A passagem de ano e a festa do Réveillon é nada mais, nada menos do que uma declaração do despertar. Diga, despertar. Essa é a origem da palavra, o significado da palavra, esta é a intenção do coração das pessoas, este é o desejo das festas que são organizadas e este é o propósito de Deus a cada início de um ciclo. A cada início de um ano, a cada passagem, a cada período, Deus quer despertar algo. Por que despertar? Porque o que Deus tem já está pronto, irmão. As bênçãos que Deus tem para mim nessa próxima etapa já estão prontas. A única coisa que Deus vai fazer é, levanta, acorda, chegou a hora, desce e vá para os meus filhos. Porque Paulo diz isso, Pedro diz isso, todas as bênçãos já estão prontas nas regiões celestiais. Então é coerente, a cada início, a cada período, a cada mocidade, a cada princípio, Deus quer despertar algumas coisas, Deus quer trazer à vida algumas coisas do projeto dele. Agora olha que coisa interessante, no antigo Egito, 3.750 anos antes de Cristo, a estrela Sirius alinhava-se com a estrela Canopus, no rumo sul ao centro da Via Láctea, exatamente às 0 horas sobre as pirâmides de Giza. E eu fui lá na internet, você pode buscar lá, põe esse nome lá e você vai ver 3 pirâmides muito famosas, são os retratos do Egito mais conhecidos talvez, e a gente acha que é só uma construção e a gente não imagina como aquilo tem um efeito e uma ação no mundo espiritual que é algo tremendo. O Egito, influenciado pela Babilônia, que eram peritos da astronomia, entendeu e buscou algo lá nos astros, nas estrelas, e viram que naquela data acontecia algo sobrenatural sobre aquelas pirâmides. E nada disso foi coincidência. Espiritualmente, tudo tinha sido muito bem encaixado pelo império das trevas e da morte. E então o calendário egípcio deu lugar ao calendário cristão. O primeiro minuto de janeiro, abre-se a janela do ano novo, Orion e Sirius até hoje são as estrelas que representam uma mudança de ano, de passagem. Sobre uma pirâmide, sobre um ícone nessa terra que diz respeito ao Império das Trevas, não pela construção em si, mas pelo que ele representa espiritualmente de morte. Não de despertar, mas de morrer. Então a festa dessa passagem de ano, esse réveillon, esse despertar que as pessoas pagam caríssimo nos navios, nos hotéis, nos clubes para participar, que deveria ser um despertar, espiritualmente se torna um momento de morte. Por isso, as pessoas não veem, não percebem, mas poucos dias depois já estão desesperadas. Como vão pagar o cartão de crédito? Como vão pagar as contas do início do ano? Como vão resolver o ano? E o ano está custando a passar, meu Deus, ainda é janeiro. Porque aquele negócio de alegria, de ano novo, de festa, foi só na festa, na farra do Réveillon. Nos abraços, nos presentes, mas no dia depois é encarar a realidade e descobrir que não tem despertar de coisa nenhuma. Esse é o padrão e esta é a herança de onde? Egito. E o que significa o Egito na Bíblia para nós, irmão? É o mundo, é a vida da escravidão, é o engano, são os costumes dessa terra. Eu preciso entender que nós não estamos apenas querendo difamar o Réveillon. Não, os crentes lá daquela igreja, eles dizem que é errado, é pecado Réveillon, não pode ter a festa do Réveillon. Meu irmão, faça Réveillon, se possível, todos os dias do ano. Mas eu preciso entender que, primeiro, o padrão e os costumes desse mundo não são o caminho que Deus tem para a minha vida. Eu não posso viver e caminhar em engano. Eu preciso buscar de Deus o que Ele realmente quer.